Tempestade, às vezes as pessoas falam assim, eu saí da maconha e entrei pra cocaína porque eu quero descobrir o aprendizado que tem depois, no outro lado do arco-íris. E aí? Vai aprender mesmo. Aí não vai doer, né, velho? Porque vai ficar atormentinho, dormente. Boca adormece, cabeça adormece, sentimento adormece, vai adormecendo a porra toda. Rebenta o nariz, rebenta os canos tudinho. Esse é o outro lado do arco-íris. Não. Se você precisa de uma farinha pra você sentir o seu poder, já tem um troço que não tá batendo, não. É. O poder não era pra estar lá dentro. Já vim para as mãos, pra cabeça, pros canos. Precisava da coca, não, mano. A coca é a diversão da porrada dos treinos, velho. Quer fazer bonito pros outros viar, eu sou potência. Eu uso farinha, tá? Tô de boa. Aí, velho, cara é burro, otário. Mané. Se tivesse força, nem nessa tinha entrado. Já chegava, né? De boa, a mulherada, chegando, pá. O cara não tem coragem de chegar numa mulher, velho. Quer elas, mas não vai nelas nem a pau, se não tirar uma carreira, não rola. É um bundão, velho. Vacilão. Só é. Vacilão? Vacilão, vai estourar os canos à toa, vai estourar o nariz de bobeira, velho. Só porque não tem coragem de mudar. De encarar as coisas como são. Que vê o lado de arco-íris uma porra, velho. O troço não vê nem porra nenhuma. Só dá sensação. Sensação não é razão, velho. Sensação era uma coisa que era pra ser útil, pra funcionar nas mudanças, pra dar, assim, o prêmio daquele que teve coragem de fazer. Sensação. Sensação tem de todo jeito, tanto pra cima quanto pra baixo. O cara fica nas viagens e diz que tá vendo arco-íris, porra nenhuma. Porra nenhuma que tá vendo. O máximo tu vai ver um mirim rachando o bico de rir. Você racha o bico? Racho. Aí, não dou conta não. Só rindo. E fiquei, que massa, cara. Um falando pro outro, otário. E nós lá olhando aqui, vai aí, ó. Rebenta aí, nós fica de cá esperando. É assim que é. Olha, eu recebi uma mensagem de uma pessoa viciada, primeiro que estava em maconha e passou para cocaína, e ele disse assim, ele tem 22 anos, mirim, e aí ele falou assim, eu sinto que no meu caso eu vou tirar um grande aprendizado a partir de uma experiência com o uso de cocaína. Oh, vacilão. Aí, vacilão tá caçando uma muleta pra conseguir se elevar. Deixa o cara tentar. Depois vai chegar chorando com o cano todo arrebentado aí, velho. A experiência foi ruim. Vacilão. Tá uma desculpa que o cara gosta, velho. Ele gosta da merda mesmo. Cada um vai pro lado que gosta. Já plantou dentro dele que ele não merece mais do que isso, mano. Não é não? É assim mesmo. É, mano. A única coisa que mirim faz é imitar você, velho. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala pra vocês. Espelho, espelho meu. Mostra quem é mais hipócrita do que eu. Essa é uma terapia pra esse vacilão aí. É nesses papos. Nessas ondas. Qual é, velho? tu gosta, assume logo. Isso já ia ser uma mudança. Eu gosto de me fuder. Eu gosto de me ferrar. Eu sou autodestrutivo. Ha. Qual é? Bando de vacilão. Não. Bando de vacilão? Se tu diz que é alguma coisa especial, age. Age. Age especial com você mesmo, velho. Você acha que um ET, como ele diz que é, um superior, aí agir vacilando assim, velho? Buscando de fora que ele devia carregar por dentro. Ou a Coca vai dar pra ele o despertar da consciência. Ou não sacou que ela amortece, que ela adormece tudo, não. Não percebeu a dormência que tá vivendo, não. Não sente mais. Só tem sensação, mano. É isso que droga faz. Tira sentimento. Deixa só a sensação. Pra dar uma ilusão de poder que o cara não tem, velho. Ou às vezes até tem, mas não consegue mostrar, despertar, porque precisa humildade pra isso, mano. Quem tem mesmo é humilde, mano. Quem tem poder mesmo, não fica arrotando ele. E muito menos arrotando santidade, mano. Quem não tem a paciência de fazer as coisas no tempo certo, quer queimar a etapa mesmo, mano. Deixa o cara queimar ele inteiro. Aí ele vai aprender uma experiência, assim, especial. Tempo é o tempo. Nada como o tempo. O tempo é o tempo. E o próprio tempo cura o tempo. Claro, eixo mirim. Eixo mirim é motivar. Ele não podia faltar. Na sua encruza, sempre a trabalhar. Ele é eixo mirim. É protetor da porteira desse congá. Ele é eixo. E aí, velho, tava falando pra você. É. Aí, cara fala que tem as conveniências, mas ele não te conta a noia, mano. O bad. Fica com medo das pessoas, vendo aranha nos olhos dos outros. Pá. Isso é noia, mano. Isso é o bad. Aí, tem que dobrar as doses. Isso ninguém conta. Qual é a conveniência de ficar vendo aranha nos olhos dos outros, velho? Uhum. Vendo o bicho peludo. Passar pra lá, pra cá. Vacilo, mano. É vacilo. É vacilão. É, então, o Exu Mirim acha que não tem nada de bom em usar droga. Ah, você falou que gostoso é, mas é só sensação, não é sentimento. É, gostoso é mesmo, velho. Se fosse ruim, ninguém usava, mano. Uhum. É bengala. É muleta, velho. Tá com dor de cabeça, toma um negócio aí. Para, né, não? Parou o tempo pra ver qual é. O que foi que fez essa dor de cabeça, mano? Uma coisa é experimentar, outra é viciar, né, velho? Ah. Vai tomar o que acha pela frente, mano. Passará uma simples dor de cabeça, velho. Otário, vacilão. Mas o que, que ele deve fazer pra sair dessa? Querer. Ele tá arrumando Viu? Faz aí a contagem das desculpas que ele deu. Faz aí. O cara quer, mano. O cara gosta, velho. Só vai mudar quando ele parar de querer, parar de gostar. Pá. Aí vai começar. Pá, larga a farinha, começa só no brau. Pá, larga o brau, começa na cachaça. Pá, larga a cachaça, fica só na cerveja. Pá, tá social, tá de boa. É isso, que vai continuar usando uma muleta, outra muleta, só pra não encarar a si mesmo. Tá, sou vacilão, sou otário, mas eu posso mudar. É fugir da mudança, é fugir de si mesmo, é fugir da tarefa que veio fazer, mano. Essa porra toda aí. É pros caras não cumprir a tarefa da vida deles, mano. É enganação. Pura enganação, mano. Você já viu muita gente... Você viu o pai falando, mano? Ah. É luciférico, não é? É. E o outro? Tenebres feros. Nebisférios criou essa porra pra enganar, mano, pra cobrir a luz que cada um vem carregando, mano. Só isso. O cara é otário e vacilão, em vez de buscar na luz, na lucidez, mano, vai nas ilusões, vai na bagunça mesmo, pra se enganar e não cumprir a tarefa que veio fazer, porra. O cara tem tudo pra fazer ela, velho. Tudinho. Mas foge. Tá com medo. Tá com medo. É cagão, velho. Mas já tem... Já não é mais criança. Hein, Mirim? Pra mim é. Pra você é. Finge que é. É. Você... Ainda leva um tempo pro cara acordar, velho. É? É. Eu não sou criança. Uhum. Por que que é criança pra você? É o no luciférico, né, velho? Ah. Tá no tenebres. Uhum. Se autoflagelando. Se autoiludindo. Pra não encarar aquilo que é dentro e fora de si, velho. Porque o que tá de fora é porque tá refletindo o que tá dentro. Se tá bagunça do lado de fora, conserta aí, chama nós. É, a gente limpa. Quer curtir, velho? É de cara limpa. É, na lucidez. Aí eu quero ver curtir, velho. Bom, beleza. Demorou. Não vai precisar da gente bagunçar pra ver como é que tá as coisas erradas, né, velho? Diz que Mirim só faz bagunça. Faz mesmo, velho. Faz mesmo. Faz a faxina, né? Tem que bagunçar pra limpar. Neguinho acha que é só fazer os errados. Os jeitos mais complexos pra auto-enganar. Achando que tá enganando os outros, tá enganando a si próprio, mano. Ninguém foge de si. Essa é a verdade, mano. Real mesmo. O Mirim tá aí pra ajudar. Mas tem que encarar, mano. Tem que encarar. E tem que querer, não. Uhum. Ninguém vai contra o querer de ninguém. Então, Mirim, tem que querer, você fala. Só que hoje o que eles querem é continuar nisso. Então, se eles querem continuar no vício e na droga... Não, velho. Quer continuar tendo a sensação, mano. Ah. É a sensação, é o lance. Mas tem outras coisas que dá a sensação também, velho. Tem muita coisa. Os de fora, dá muita coisa. Dá muita sensação. Percepção, velho. Vem de dentro, mano. A facada mesmo do lance é essa. É o que ele enfia nos canos achando que vai ter. Cheira achando que vai ter. Fuma um baseado achando que vai ter. Baseado só faz acalmar, velho. Não vicia ninguém, não. Só faz amortecer. Pra ficar sentindo só de longe. E tudo que é droga é pra isso. É pra sentir, mas é de longe. Tá com medo, mano. É um bando de cagão. É covardia? É pura. É vacilo mesmo, mano. Você fica meio que contrariado com essa atitude das pessoas. Fico, velho. Porque em vez de assumir aquilo que é, fica pelo menos no caminho do meio. Fica entrando nessa errada aí, ó. Fazendo os que tá em volta tudo grilar e sofrer. Mas não tá nem aí pra si, mano. Cadê o tal do amor? Que devia de ter por si pró. É de grilar mesmo, mano. É difícil ficar vendo a luz ir se apagando dentro do cara, velho. E o cara dizendo, tá brilhando o caralho. Aí apagando a porra da luz todinha, velho. E falando que tá brilhando, qual é? Auto-enganando pra quem? Tá bonito pra quem, mano? Só pro lado tenebres. Qual é? Vai ficar sempre nessa? Já voltou pra essa porra dessa terra pra mudar. Não muda, porra. É o grilo mesmo. Eu e Mirim, tudo tá grilado com isso. Quanto mais fala, tô brilhando mais, a gente grila. Porra, se fosse pra brilhar, tinha percepção, não só sensação, caramba. É diferente mesmo. É. Diferente mesmo, cara. Nossa. Então... Tem caminhos e descaminhos, velho. Uhum. Tem caminho e descaminho. Muitas vezes tem que passar mesmo nessa porra pra saber, compreender o lance dos outros. Mas peraí, parar no meio aí é foda, cara. O cara foi nessa pra aprender a compreender, porque julgava, pô. Agora tá nessa, não quer sair porque é um cagão. E fica aí torrando a paciência dos outros. Pra fazer o que quer então, pô. Nem precisa chamar mirim nenhum, que mirim de nenhum vai entrar nessa. Não tem mirim vacilão, velho. Não tem. Todo mirim sabe o que é pra fazer e faz. Sem essa coisa de tô com dózinha. Tô com dózinha, mas pô, eu não tenho dó nenhuma, não. Vou lá e faço o que tem que fazer. A casa cai. É pra cair a casa, mano. Então nós faz ela cair. Porque só cair na casa, o cara descobre que tem que fazer um alicerce. É isso que é. Vai aí a regente na sabedoria, o agente na paciência e vou eu mirim na porrada, velho. Na sabedoria o cara não mudou, na paciência ele não mudou, vai mirim. Não tem... Mirim tem dois nomes, velho. É um é sem, o outro é paciência, é sem paciência. Véio. Sabedoria vem do grande. Mas se tem que mudar, nós fazemos mudar. Nós enrola e desenrola mesmo. É eu e todo e qualquer mirim. Tá na reta. Tá no rumo, estamos abrindo os caminhos, estamos desenrolando as paradas. Tá vacilando, tá se apagando. Vamos fazer cair a casa. Cai a casa, o cara desperta. Rapidão, velho. Rapidão é que desperta. Na hora que a porrada tá comendo. Aí vem chorar, não. Mas é melhor chorar no lugar certo. Não é ficar buscando joia nos açougues, não, porque não funciona. Onde tem? A Tempestade, você falou que os Exu, Exus Mirins, eles têm dois nomes. Eu não ouvi direito. Quais são? Um é Sem, o outro é Paciência. Sem? É Sem, Paciência. Ah, agora que eu entendi. Vocês não têm paciência. Não. Mas não é... Paciência de saber que o tempo é o tempo e o tempo cura o tempo, nós tem. Paciência de ver a luz se apagar porque o cara diz que é o ET, mas tem não, velho. ET que é ET, age como um. Qual é? Ah, não, vou experimentar pra ver qual é. Tá, experimentou. É bom, né, não? Vai continuar pra quê? Continuou de vacilão que é, mano. Ele gostou e não achou outra coisa mais. Ah, que goste mais do que aquilo, né? A sensação é boa pra caramba. Dá risada de tudo, porque tudo é ridículo mesmo. Tudo tem um lado ridículo, não tem? Tem. A droga mostra bem estampado o ridículo de cada coisa. Tem muito nego aí, velho, que para lutar contra a hipocrisia dessa sociedade, que fala as coisas de um jeito e faz de outra, caiu no mundo da droga, da bandidagem, velho. E ficou, mostrou que é vacilão. Saiu correndo de um sistema e caiu no outro, mano. Qual é? E diz que é o esperto. Tudo vacilão, velho. É de cara ali, é na lucidez que o cara pode fazer mudar. Primeiro assim mesmo, porque qual é, velho? Quer mudar o mundo sem que varrer a porta da própria casa, qual é, mano? Não se muda os outros, se muda é assim mesmo. Essa é a parada. Entendi. É o caminho pra largar dos vacilos, mano. E esse otário aí, caramba. Bate de esperto, é cheio de querer ser, mano, e não é nada. Pô, tremendo vacilo, né, não? É sim, mas quando você chama, você falou que ele se acha o ET, ele só falou isso, ó, mas eu sendo quem sou, me conhecendo, sei que é o caminho que me proporciona uma maturidade. Total maturidade que rebentar os canos, rebentar o nariz, muita, muita maturidade, velho. Maturidade é saber enfrentar o que vem com a cabeça erguida e a coragem que vai tendo, que tem, velho. Encarar, mano, o cara tá fugindo, tá encarando nada. Se ele soubesse quem era, ele já tava encarando o resto, tudo, acabando com a hipocrisia que tem. Assumindo a realidade própria e não fugindo dela, né, não? Se soubesse a realidade de si mesmo, como ele tá falando, que sabe, não tava fugindo da vida, meu irmão. Tava melhorando ela, cara. Fazendo o que sabe e não ficando aí na sensação, tá, calé, velho. Olha, a lua está brilhando. Ficou chovendo no molhado, né, velho? Oh, como a natureza é bonita. Choveu no molhado, mano. Qual é? Pra ver que a natureza é bonita, basta ter percepção. Fazer ela permanecer conservada e bonita mesmo. Vai exigir a ação de cada um, né, não? É. Aí um vacilão desse fica aí. Chovendo molhado, admirando o que não fez. E dizendo que sabe tudo de si, velho. Sabe porra nenhuma. É um ET. No final, a gente chegou na conclusão. Mas olha, o que, que você já fez para as pessoas mudarem que funcionou? Desenrolei, velho. Fiz a casa cair. Quando os homens enquadrou o cara, ele já saiu chorando, meu irmão. Levando porrada no pé da orelha, ele começou a pensar, porra, o que eu tô fazendo de mim se eu não gosto disso, porra? Eu vou é mudar. Pronto, resolvido o assunto. Aí mudou, velho. Tá trampando, tá aí curtindo a mulherzinha, tá de boa. Porque se quer ser esperto, vai trambucar, velho. Vai fazer alguma coisa por si, caralho. Fica aí roubando. Rouba adianta o quê, mano? Tu rouba de manhã e não tem uma grana de tarde, mano. Porque já estourou, foi fácil demais. Qual é? Cara, enquadra um, num 71, pá. Pergunta pra ele se ele tem sabão pra lavar a roupa. Não tem, mano. Vive numa miséria danada. Pode olhar os otários. Que bandidagem forte não entra nessa, velho. Só esses pezinhos de chinelo. Que é verdade, velho. Pode olhar. Cada vez que a casa cai, olha nos pés. Tá de chinelinho, velho. Que é pra aprender, ficar esperto. Ah, vou ganhar muita grana no tráfico, velho. Vou ter a minha Viana, vou ter a minha quadrada, vou ter um patrão bom. Olha o otário, velho. Olha o otário. Se fosse consertar as coisas, era melhor, mas ele quer foder tudo o resto. Entra num sistema pra sair do outro. E um sistema ainda mais sujo, mano. Sociedade hipócrita. Porque tem indivíduo hipócrita que engana a si próprio e diz que sabe quem ele é. Porra nenhuma. Então Mirim entra, velho. Rebentando tudo, mano. Fazendo a casa cair rapidão pra fazer a mudança. Nossa. É assim que Mirim vai fazer sempre, mano. Uhum. Já foi na sabedoria, já foi na paciência. Não resolveu, não mudou. Chega nós na porrada, velho. Mas você não fica com dó a hora que tá batendo? Não. A hora que a polícia pega ele? Não. Dó de quê? Vai fazer aplaudir que vai começar a mudança. Ou muda de um jeito, que tem mudança pra cima e tem mudança pra baixo, não? É. Ou o cara é ruim mesmo. Vai pro tenebres todinho. É. Ou vai iluminar de novo a luz ciférica. Ele vai dar um clarão, se quiser. Agora ficar nessa de em cima do muro não fica mais não. Fazendo o que é o que não é. Fingindo ser o que não é. Fica de jeito nenhum. Ainda mais se Mirim entrar. É por isso que fala que nós enrola, nós desenrola, não. Nossa. Então, porque ele sai, né, desse sistema porque... É, e no fundo também ele não gosta de incomodar ninguém, mas no final tá incomodando todo mundo, né? É, não é um vacilão. Não preciso de ninguém, não incomodo ninguém, pá. Tô fora do sistema da hipocrisia, pá. E vai lá e se afunda no outro sistema tão hipócrita quanto, mano. É hipocrisia demais estourar o cano de um cara e dizer que não fez nada demais. Dar um tiro na testa de uma e dizer que só fez o furo. Quem mata é Deus. Ha, qual é, velho? E a ação de cada um não conta. Enganação pura, né, mano? Ao que engana, engana tudo. Sai do sistema dos enquadros e entra nos desenquadros. Porra, é vacilo. Por que que não entra no próprio sistema que a vida já deu? Não tem castigo. Não tem justiça, tem consequências, né, mano? Assume as consequências. Encara a vida como ela é, não é um passeio, tu não veio de férias pra cá, mano. Encara que vai ter luta, vai ter que fazer muita coisa, vai ter que vencer o obstáculo. que isso é um treinamento, né, não? Uhum. Cara, primeiro obstáculo, vacilão, já dá pra trás. Dá pra trás. Consigo. Enfia alguma coisa no cano e sai pulando, dizendo que consegue. O obstáculo continua no mesmo lugar, só aumentando. Leva mais de 10 anos, mano, pro cara se fuder todinho. Destruir a luz que vinha carregando. É pra isso que essa enganação aí funciona. Trapo humano, velho. Trapo humano. Que não pensa mais. Olha aí nos caminhos das paradas pra você ver. Os caras vão se juntando em grupinho. Igual aquelas larvas de carne podre. Vão se grudando uns aos outros pra ficar estourando as pedras. Olha lá, se tem algum que é humano mais, é só trapo, mano. Só o trapo. É esse o plano negativo, velho. Aqueles lá que estão parecendo coró de pau, rebentando nas pedras, nas maricas, velho. Era tudo pra estar trabalhando, velho. Como luz, levando luz, fazendo a luz, mantendo a luz. E tão lá, tenebres, trapos humanos. É pra isso que a linha de Mirim tá trambucando, é pra tirar isso, velho. Mirim não leva ninguém pra isso, Mirim tira. Mirim não deixa nada parado. Por isso, velho, nosso trambuco é como é. A gente chega quebrando as máscaras mesmo, velho. Diz que Mirim é difícil, que Mirim não tem lei, Mirim tem lei. Quebra a máscara, velho. Arrebentar com as máscaras pra parar de enganar a si próprio. Por isso que eu falo, velho. Qualquer um que estiver ouvindo aí, para na frente do espelho, olha pro próprio olho e pergunta, espelho, espelho meu, tem alguém mais hipócrita do que eu? Porque cada um carrega suas máscaras, mano. Cada um carrega a máscara que quer. E depois vira trapo humano. E vai dizer, foi Lucifer. Qual é, velho? Você mesmo. Fugindo de si e enganando a si mesmo, que fudeu a própria vida. Depois Mirim não. Mirim não tem dó de ninguém. Pena e dó é o pior sentimento que existe. Misericórdia é diferente. Bem diferente. Mirim tem misericórdia. Mirim, assim que começa a se mover, começa a mudar as coisas. Começa a fazer acontecer. A casa cai, mano. As máscaras caem, mano. Aí diz que Mirim não presta. Mirim é sacana. Somos também. Tem que ser. Tem que fazer. Nós vamos fazer. Não tem parada pra nós, não. Não tem tempo ruim? Tem não, né? Tempestade é tempo bom. Tempo de limpeza pura. É, velho. Se a tempestade tá caindo, é certeza que a bonança vem, meu irmão. Tem medo de tempestade. É quem não sabe se cobrir, velho. Quem não sabe se cuidar. Tempestades não arrasa. Tempestade faz é limpar, mas se a casa tem que cair, vai cair, mano. Vai mesmo. Parece que você tá prometendo que não tem mal feito que continue por muito tempo. Não dura, mano. Sempre deixa o rabinha nesse rabo que nós pega e faz a casa cair. Tu já viu que mentira tem perna curta, meu irmão? É. É, e língua grande, né, não? É a hora de nós entrar, né? Fazer a casa cair desse vacilão, né, não? Tem muita gente precisando de uma tempestade na vida, meu irmão. Mas na hora dela chora pra caralho. caralho. Reclama, diz que o grande é que enganou. Foi não. O vacilão é que não soube tirar a própria máscara, velho. Assumir as próprias ações. Assume na frente de mim. Ih, meu irmão. Assume o que é. Porque pra defender alguma coisa, mano, você tem que ser. Né não? É. É por dentro mesmo. Se é preciso usar máscara pra fazer um teatro bom, usa a melhor máscara, meu irmão. Claro. E ser bom. Tem que... Como é que você falou aí no final? Usa a melhor máscara e o quê? Larga de ser vacilão, velho. Tá certo. O povo fica no vacilo, mano. No descuido, aí pá, perde as coisas de porra. E rouba, pá, tu vacilou, meu irmão. Ninguém tira nada de ninguém. Porque ninguém tem nada, meu irmão. Cada um tem é que ser. Ter é mais difícil quando não se é, né, mano? É. Ou é tudo cheio de querer ser. Mas não é, mano. Não assume. Não faz. Não quer mudar. Mas quer receber, né? Ah, chega nem nós nos buracos aí, ó. Aí, Meri, eu vou te levar uma maraça. Vou te levar um charuto, pá, pra você resolver a parada pra mim. Tempestade fica só olhando, né? Pá, vou resolver essa porra, derrubar essa casa rapidão. Então, o que você acha, Mirim? Se o drogado ele tem um amigo e o amigo quer bastante o bem dele, esse amigo pode chamar pela ajuda do Mirim? Pode, velho. Como... Mas vai precisar quantos Mirim pro cara largar dessa porra? Um só, ué. Se ele quiser, né, velho? Um só, porque a casa vai cair, velho. Certeza. Não, mas viu, fale... Hã? A casa cai, meu irmão. A casa cai, aí nego vai chorar. Porra. Mirim, você foi sacana, você derrubou a casa do cara, mano. Tá, você sabe que eu tô avisando que a casa cai, né, não? Tá. A máscara cai. Uhum. A mentira aparece. E aí? Daí tem que se obrigar a se disciplinar com a vara no lombo. Que não fez sozinho, agora tem que fazer. É melhor das varas, né? É, quem não se educou em alguma coisa vai levar varada, não. Uhum. E tem vara, e mirim, velho, não é criança. Cara, tem só um buraco, mas faz mais um. Porque a melhor das brincadeiras é essa. Acordar rápido um cara que tá dormindo porque quer. E dizendo, ai, sendo eu quem eu sou, pá, tá legal, Titi. A casa vai cair, meu irmão. Tempestade, você sabe que teve uma mãe contando um caos, ela disse, olha, o meu filho começou com 13 anos, colocou uma cerveja na boca, escondido. Eu fiquei sabendo, fui lá, catei 10 latinhas de cerveja, fiz ele beber até a latinha que ele aguentasse, até ele nunca mais querer beber aquilo, até ele enjoar. Quem ensinou isso pra ela foi Mirim, meu irmão. E vai no excesso, cara, desvirtua logo, não quer mais. Uhum. É o que Mirim faz, vai levando o máximo de excesso até a casa cair. Não é as coisas de fora que o cara curte, mano. Não é a sensação, mas vai aumentando ela. Uhum. Vai aumentando, vai virando aquela coisa assim descompensada. Pá, rapidão, rapidão, rapidão. E o cara não se situa, não. Até que a casa cai. Entendi. Então se esse... Se estourava o cano uma vez, se cheirava só uma carreira, nós põe pra cheirar 20, meu irmão. Que é pra ficar esperto, não é a sensação que quer, no excesso, mano. Vai desvirtuando, vai tirando a vontade, vai largando isso. Porque quanto mais faz, mais excesso tem. Entendeu? Entendi. É uma das técnicas. Quer fazer parar uma coisa. Fazer pegar no olho. Faz o excesso. É simples de entender. E então você tem o esses, a gente já sabe algumas maneiras que você faz a casa cair. Uma, você leva a polícia na casa do cara. A outra... Essa, mano. O cara vai desvirtuando, pá, pá, pá, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Ou, os homens tá zoiando, né? Os homens tá querendo mostrar serviço. O cara fica vacilando na frente dos homens. Por causa do excesso, mano. Quem cheira uma carreira sabe como é que funciona. Agora cheira 20 carreiras pra ver se não sai vacilando. Viajando, pá. Entendi. E o fim de... E o fim de quem cheira uma é 20, né? Porque a dependência não tem volta, né? Tem volta. É. Tem volta pra tudo, mano. Uhum. Tem mudança pra tudo, meu irmão. Uhum. Se o cara quiser. Mas o cara não quer, fica inventando a desculpa aí que é pra... Eu gosto, pai, coisa. Vai parar aí nunca, meu irmão. Uhum. Gosta de ficar perturbando. E pra perturbador, as grades, né, meu irmão? Vai ver nascer quadrado. Ou então vai ver as quadradas na cara. Tanto faz. Mas de algum jeito vai parar e vai vir pro lado de cá, né, meu irmão? E quando... E aí? Vem doidão pra cá, meu irmão. Vem bem maluco. Pra ver o que acontece. Se os que chegam lúcidos... Já fica meio assim, pá. Imagina quem chega doidão, tem que encarar mirim, meu irmão. Aí, quem não obedece, quem não sabe obedecer, também não sabe comandar, meu irmão. Se não soube obedecer a própria consciência, não vai comandar mais porra nenhuma. Vai ser comandado, vai virar trapo. Pra nós poder continuar limpando. Nossa. Você fala depois que desencarnar? É. Se doidão aí já se fode, imagina do lado de cá, mano. Qual é a sintonia do cara, meu irmão? Trapo. Trapo. É isso? Trapo, mano. Trapo, mano. Daí vocês vão usar das habilidades dele pra limpar o chão. Certinho. Pra limpar quem quer. Pra limpar quem entrou e quer sair. É isso aí. Vai virar esponjinha, mano. Mas se já é um adulto, um mirim de 13 anos vai dar conta dele? Mano, 13 anos do tempo da Terra corresponde a outro tempo daqui, mano. Ah, entendi. Eu não falei que nenhum mirim é daqui. É. Falei não? Falou. Só pra ter uma ideia, pra formar essa beca aqui minha, essa roupagem. Levou mais de 300 anos dessa terra aí, mano. Entendi. E aí? Vai encarar? Nossa. Bom, então, a gente sabe o que eu quero dizer quando não tem volta, é igual você falou mesmo, de... Vai encarar. A pessoa vai... Quando ela... Porque se ela já tá na droga, já tá na droga, é que ela tá... Ela não tá usando um espelhinho. Não. Ela. Nem tá querendo ouvir a própria consciência, nem tá afim de ter lucidez. Quer memé, ficar maluco, meu irmão. Diz eles que é pra abrir a cabeça, pá. Que maluco é esperto. Tá, cadê a esperteza aí, se fudendo? Porque na hora que a casa cai, a esperteza sumiu, né, velho? É sim, senhor, não, senhor. Aí, capitão, quer que faça a faxina? Quando não vira mulherzinha de cadeia, né, mano? Não queria o excesso, não queria a sensação, mas proporciona total. Eita. Tá certo. E se a dor não for o suficiente, que cá nós proseia melhor. Na boa, mano. Então, se, por exemplo, a pessoa, eu sou uma pessoa que está ouvindo agora o Tempestade Exu Mirim falar, e é, eu decidi que agora realmente eu sou um vacilão, e decidi pegar o espelho e falar e entender tudo isso, e agora? O que, que eu faço? Aonde eu vou? Eu posso pedir ajuda do Exu Mirim? Eu tenho que ter coragem, porque às vezes dá medo, porque pede ajuda do Exu Mirim, você vem e faz a casa cair, mas é bom, né? Você não precisa mais do excesso, velho. Você já encarou a si mesmo. Pra que fazer a casa cair? Ah, entendi. Tem diferença, né, velho? Tá. De quem quer e quem finge que quer, né, velho? Uhum. Quem finge que quer, a casa cai, vamos experimentar. Não. É. Agora, quem quer de verdade, nem precisa de muitos mirim. Um só já faz a limpeza. Se era o rei da rua, vai ser rei dentro de casa, velho. Vai assumir as decisões. Vai cuidar da primeira caridade que é com si mesmo. É, meu irmão. Vai aceitar que é um vacilão. E vai parar de vacilar dentro da própria casa, meu irmão. Que é dessa que você tava fugindo. Pra não encarar o seu karma. De ter que modificar as coisas. De fazer as coisas mais corretas. Você é o velho que não perturba mais. Mas não deixa ninguém fazer o que quer. Respeita o velho. Respeito é bom, conserva os dentes, mano. Quer ser o bom, quer ser o rei, parada. Seja rei dentro de casa, meu irmão. Aí, mirim, dá apoio, né não? Querer ser rei da rua. E em casa ser o mendigo, mano. Vacilo. Vai na casa e tira tudo o que tem. Até a alegria que tinha um pouquinho lá. Me dizer que tá, é a minha família que me fode. Porra nenhuma, meu irmão. Sei que tá fudendo todo mundo. Em vez de fazer mudar no campo do karma que foi dado, o cara começa a vacilar. E quer consertar. Conserta dentro de casa primeiro. Aí não precisa nem chamar mirim, não. Mirim já tá lá pra bater o quicô, levantou, meu irmão. Bateu o quicô, levantou, é mirim. É mirim, meu irmão. Tá certo, então. Tempestade, eu quero agradecer a sua participação aqui nessas quebradas. Valeu, mano. E convidar você para vir em uma outra oportunidade e falar de um outro tema. Falar é bom, né, velho? Se a gente der a ordem e o agente der a proporção, mirim tá aí fazendo o que tem que fazer. Eu quero agradecer o Ventania a oportunidade que me deu. Valeu, velho. Falou. Aí, a gente. Aí, paizão. Tô aí na atividade. Pode crer. Falou, velho. Não, peraí, dá uma mensagem final para as pessoas que estão ouvindo o Exu Mirim. Mensagem final, velho. É. Larga de ser vacilão, tira a máscara, né? A me encarar. Errar não é errado, meu irmão. Errado é persistir no erro. É isso aí, velho. Quer mudança? Faz você a mudança que quer. Quer mudar o mundo, meu irmão? Muda você mesmo. É isso que é. Já é. Valeu aí. Vou Valeu. pra minha. Eu tô indo, meu irmão. Já é, valeu. A Como? pé, senão eu tô indo pra cá de novo. Paizão, né, velho? Ah. A gente tem que ter respeito. É, Beleza. o cara é cheio das medalhas, meu irmão. Tem que respeitar o cara. Não. Quem, o Ventania? É, meu irmão. Cara é forte na coisa mesmo. O mais esperto é quem respeita quem é respeitável mesmo. Vacilão respeita o que não é. Mirim não vacila. Valeu, falou, tô indo. Falou, obrigado. Graças a Deus. Claro, Exu Mirim. Exu Mirim é Potiguar. Ele não podia faltar na sua encruzada, sempre a trabalhar. Ele é Exu Mirim, é protetor da porteira desse congá. Como é que foi? Graças a Deus, uma maravilha, um espetáculo, já é. Credo. Ventania tá por aqui também. É. Graças a Deus. É, e. Mas. E ele então deve ter ajudado toda essa parada, né? Eu acho que sim, porque o Tempestade, ele é meio difícil de lidar, viu? É. Hoje ele foi comportado. Ela tava até demais. Ele não costuma ser tão comportado e educar a boca, não. Não, mas viu? Nossa, os ensinamentos que ele passou foram maravilhosos, viu? Pode assinar embaixo aí, Eu, hein? hein? Eu, hein? Como é que você está se sentindo? Parou a dor na nuca. Você é. Não gostava muito de incorporar ele. Faz quanto tempo que você não incorpora ele? Tem um ano. Um ano? Tem mais de um ano. E por que que você não incorpora ele? Eu não gosto. Ele é apronta demais. Tá bom, então. Olha. Mas ele. Eu Cê... não respeito a cara de ninguém, Jefferson. Ele Hã? não respeita ninguém, a cara de ninguém. Ele fala cada coisa assim que assusta as pessoas. Mas sabe E eu por não quê? gosto que assusta. Não, entendi, mas eu entendi por quê, madrinha. É porque quando ele faz os outros se sentir mal, ele quer tirar a máscara da pessoa. Porque essa pessoa ainda gosta que os outros só venham agradar ela e só fale coisa linda. É tudo uma magia isso daí. Sabe? Por exemplo, se eu vou e incomodo a senhora, a senhora vai falar, o Jefferson tá me incomodando. E eles querem fazer a gente ver que não é, é a gente que não tá perdoando o outro, tá querendo que o outro faça do jeito que a gente gosta. Então, eu tô entendendo esse jogo, essa parada dele, dessas quebradas deles aí. Tu tá falando igual ele. Ah, mas ele é demais, cara. Nossa, muito show. E agora, com isso, muita gente, graças a Deus, vai poder. Acessar a própria máscara, olhar um pouco mais para frente e ver que a casa vai cair, porque se a polícia do mundo não pega, a polícia astral tá ligada. Então, foi isso que ele falou. Ah, é. Ele falou, não falou assim, né? Eu acho que eu nem vou tentar dizer o que ele falou, porque é bom. Esse áudio vai ser ótimo para todo mundo estudar, ouvir e reouvir, sobretudo aqueles que são dependentes químicos de qualquer tipo de droga, seja ela droga física, ou do pensamento, ou droga do sentimento, da dependência de qualquer tipo. A pessoa vai colocar a mão na consciência e vai dizer: eu sou vacilão. Eu sou vacilão. E ele ensinou a técnica do espelho. Você tem que olhar para o espelho e dizer: espelho, espelho meu, existe alguém nesse mundo mais vacilão do que eu? Tipo, mais hipócrita. Mais hipócrita, não vacilão, mais hipócrita do que eu. Nossa, eu sabia que ele ia soltar essas coisas. Mas é maravilhoso, a gente precisa disso. Não pode, ele falou, ó, falou na calma, falou na paciência, falou no conhecimento, a pessoa não foi, desce a porrada. Ele é assim, é isso que eu assusto, eu não... Ah, eu adoro essa língua. Não deixo muito ele fazer do jeito que ele quer, não, porque aí o negócio fica feio, porque ele fala cada coisa absurda na cara da pessoa, assim, que assusta o povo mesmo. Mas é absurdo pra gente, e tá certo. Nossa, cada dia que eu passo, eu começo mais ainda a apreciar essa linha, porque ele falou: se eu não incomodo, você continua na hipocrisia. Olha que maravilha, mas isso daí é a chave do mundo. Quando você é incomodado, você vê, não, é peraí, eu tô me doendo. Tem alguma coisa errada dentro de mim, não é dentro do outro. Porque se eu for ter que suprimir todo mundo pra eu me sentir bem, eu tô me iludindo. Graças a Deus. Bom, tudo bem. Foi maravilha, eu vou deixar a senhora. Eu vivo, sendo, pelo amor de Deus. Cuidado, porque as conversas do Ventania, as pessoas interpretam tudo errado. É. Você interpretou ao lado do Ventania? Que... Não. Ventania. Eu estou com Ventania na cabeça, é um não. Tempestade. Isso. Tempestade, é. Ele é polêmico, ele é custoso demais. É, então, mas é porque é a gente que é custoso, não é? Não são eles. É a gente que é manhoso, preguiçoso. É cheio das máscaras, cheio das hipocrisias. E aí fica desse jeito aí, sabe? O espírito vem, fala um negócio, a gente não quer ouvir. E aí diz que é ele que não é o evoluído, que é ele que não é o sábio, que ele não sabe o que está falando. Quando ele aparece, que precisa de um trabalho com ele e tal, sempre acontece. No outro dia vem gente reclamar e dizer que ele falou coisa. Me desmoralizou na frente de todo mundo, eu fico pra morrer com isso. Ô, Tempestade, não faz assim, menino. Aí ele diz: eu não sou criança, não, eu sei o que eu faço. Pá. Não, mas viu? Tem um pau de pá. Ah, mas olha, eu vou falar a verdade. Cada dia que passa eu aprecio mais essa linha. Eu não vejo a hora de conhecer o meu mirim e trabalhar com ele. E quem que não pode, que se segure, porque é responsabilidade de cada um. É um sentimento. Já tá falando igual o Mirim, ó. Ah, mas você fica uma hora conversando com ele e com o seu do lado, assim, pra você ver se você não engrena. Mas eu fico feliz. Houve a compreensão, não só minha, mas das pessoas também. Eu dou graças a Deus por isso, graças a você e seu aparelho, e a sua bondade e caridade para com esse trabalho do diálogo com os espíritos, viu? Ah, obrigado, meu filho. O que eu puder fazer, eu tô aí fazendo, né, meu filho? Oh, glória. Rezando a Deus para que essa missão seja bem cumprida. Graças a Deus. Que assim seja, então, e até breve, viu? Até breve. Tchau. Tchau, tchau. A única coisa que Mirim faz é imitar você, velho. Uhum. Fazer um espelho. E esse espelho aqui fala pra você: espelho, espelho meu, mostra quem é mais hipócrita do que eu. Quem